cena. DJ Zé Luiz apresenta Live Set. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Olá, cá estamos para mais uma sessão do Live Set. A partir de agora e durante as próximas 2 horas, o melhor da música eletrónica. Live Set. Nesta primeira parte, como habitualmente, temos a divulgação das 10 mais da semana, uma tabela elaborada a partir das vossas votações que podem efetuar diariamente em bupor.com. Começamos com a contagem pelo número 10, que esta semana pertence a TV Rock, Hook and Sling, featuring Rudy, e o single Diamonds in the Sky. 10. A funky beat. Live set. Live set. I just, I don't know, I get a bit scared sometimes. Todos os dias podes votar na tua música favorita para elegeres o top do live set. Basta ires a www.bupor.com. Basically, mental, hardcore, you know, it's just like... Vamos subindo agora para o número 9 esta semana, a pertencer a Danny Tenaglia e David Zay, é o número 9. 9. Oitava posição esta semana, contamos com o single Dreams de Kelly Diamond e Javi Alfaro. Hey. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Vamos subindo agora para o número 7, onde esta semana está DJ XP e Albert Kick featuring Imagine, e o single Sweet Love já foi número 1. 7. We'll be right back. Estamos praticamente a meio da tabela. Número 6 esta semana a pertencer a Natural Disaster. O single é The Laid Back Look, em parceria com Example. 6. My friends say think good of bad things. My friends say think good of fights. And then it should be easier to walk away. No more sleepless nights. And even though I don't need you, you're clearly the best thing to happen to me. We should be happy ever after. Happiness and laughter. What a natural disaster. Need to tell myself I don't care. Need to tell myself you're not there. Need some air, need some space. Need some air, need some space. Need some air. The way I'm feeling, I just don't care. Down a one-way river, no way back, can't paddle upstream. I suppose I had a dream, had enough of you, had enough of me. What can I say, I'm in a one-man team. Scheming, dreaming, wheeler, dealing, feeling strange. I'm in love with a scene, general malice, seminal talent. Too many brain cells, chemical imbalance. One day soon I'll get it all examined. Till then I'm going all Biff Tannen. Rewrite the future, new ruler. Too cool now, well it don't suit ya. This is Starship Troopers, living on a hole like a planet reboot computer. Need to tell myself I don't care. Need to tell myself you're not there. Need some air, need some space. Need some air, need some space. Need some air. The way I'm feeling, I just don't care. Você está a ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Mais informações, publipt.info/liveset. changes. Are you ready? Happy? Don't you wanna be lucky? Struggling with our basics, waiting for a better day. Estás a ouvir o Live Set, uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset ou pelo 931-698-650. Live Set. DJ Radio. DJ Radio. DJ Radio. Vota no topo do Live Set. Vota no topo do Live Set. Em www.bupor.com. www.bupor.com. Estamos de volta para a segunda parte da contagem desta semana das 10 mais. Já sabem que podem votar todos os dias em bupor.com. Vamos agora para o número 5. Já liderou esta tabela por 3 semanas consecutivas. Este Again and Again de Basto. We'll be right back. Maximum power. It's satisfaction. Life sense. Power play. Subimos agora para o número 4. Era número 1 a semana passada. E este Alone de Liquid Deep. 4. Funky beat. Live set. Live set. Power play. Estamos agora nas três primeiras com uma subida ligeira e este Gotta Have House Music de DJ Zé Luís é o número 3 esta semana. 3. coffin. www.bupor.com Vamos subindo quase, quase para conhecer o número 1, mas antes ainda temos de conhecer o número 2. Esta semana a pertencer a Nicky Romero e este potente single que se chama Generation 303. I Todos os dias podes votar na tua música favorita para elegeres o top do Live Set. Basta ires a www.bupor.com. E pronto, não há mais segredos. Vamos conhecer o número 1 desta semana da contagem das 10 mais e que volta a pertencer a este single If This Ain't Love. Portanto, regressa ao primeiro lugar este single de Eric Morillo com a participação de Eddie Tonic featuring Skin. É o número 1 esta semana. One. World premiere, Morillo, Thornike and Skin. Welcome to Friday night. Pete Tong on Radio 1.

djzeluis.com. djzeluis.com. DJ Zé Luiz. O Live Set é uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset. Live Set. You are live with DJ Zé Luiz. Feel the motion inside. No more tears. No more tears. I can do. Say I can love you better. I can do. I do it on your body, lady. I can do. Say I can love you better. I can do. I do it on your body, lady. Holding you down. I said it's like a superstition. All over, floor to your shoulder. I see the feeling on your face. I can't do, say I can love you better. I can't do, I do it on your body, lady. I can't do, say I can love you better. I can't do. djzeluis.com. This is my church. This is where I heal my hurts. This is where I heal my hurts. God is a DJ. God is a DJ. God is a DJ. djzeluis.com. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand.